Saca só. Yo, futurista. Yo, sensacional, na moral. Apete o play, aumenta o volume, coisa e tal. Hip hop, isso é o que? Underground. Passando informação, entretenimento e tal. Para aqueles que não curtem, vão passar mal. E a saga continua, rap nacional. Brasileiro, terceiro mundo. Assim continua seguindo no escuro. B-boys, grafiteiros, skatistas, MCs, DJs, piscando as bolachas por aí. Dizem que vão acionar a CPI. Mas o hip hop não para por aqui. Microfone eu sei, são vários talentos por aí que encontrei. O Brasil é muito grande de cultura eu sei, mas os políticos fingem que não sei. Somos vagabundo, mas nós estamos dormindo. Estamos correndo atrás do prejuízo. Mais rápido que a velocidade da luz. Nunca escala me seduz. Então sinta esse ritmo hip hop underground. A velha nova escola em equilíbrio natural. Etimologia seguindo a poesia. MCs no microfone expressam suas rimas. Saca só. Parei por aqui, continuamos na luta, luta até o fim. HIP, HOP, movimento forte. São milhões de seguidores, pensamento forte. Não se confunda com sorte, não seja lock. O hip hop brazuca é muito forte. Resistência, perseverança. São songos, tijolos dessa imensa esperança. São vários adeptos, várias legiões. Várias regiões, mas com as mesmas ligações. Alô, alô, medei, medei o hip hop outra vez. Eu tendo em sua mente, controlando de uma vez. Então, o outro lado da missão é com vocês doidão.